Six steps, my mafia. Six steps, motherfucker. Vai, vem, me traz uma notícia. De preferência, algo que eu não veja todo dia. Um exemplo, que não tenha morrido ninguém na quebra. Que ninguém tenha sangue derramado nessa guerra. Vai, vem, go. No jornal notícia do arrebatamento, Cristo buscando seus eleitos. Lembrei do pastor que me falou que o fim tava aberto. Quem vai nos ajudar para não cair no inferno? Não regredir, progredir, construir, vencer. Ninguém aqui saiu da goma pra perder nem pra seguir as leis que o sistema me impõe. Dane-se a lei dos porcos, pra mim playboy não tem boi. Vai, bem, nunca foi a cota ser psico. Nunca dei motivo pra comentário de bico. É aquilo, meus amigos são poucos. Quando eu mais precisei, quem chegou foram os loucos. Por isso digo, tem que ser guerreiro pra andar que nem nós. Tem calibre na voz, tempo no anti-herói. O rap verdadeiro, não admite marreto. Você nunca renda jamais, é o tema do Yeah. Tem que ser guerreiro pra andar igual nós. Favela é favela, playboy é playboy. Tem que ser guerreiro pra poder mandar a voz. Favela é favela, playboy é playboy. Tem que ser guerreiro pra andar igual nós. Favela é favela, playboy é playboy. Tem que ser guerreiro pra poder mandar a voz. Favela é favela, salve mano, escolhe. Chegando devagarinho, sapatinho demorou. Tô pronto pra rimar, que não é programa do ratinho. Mas se quiser, pode vir tirar exame de DNA. Sou filho do rap, cheguei pra somar. Só pra contrariar, mais um vagabundo elegante. Abalando a sua estante, estourando todos os seus outros falando nesse instante. Não sou contagiante, mas pesado que elefante. Foda-se o Junior e a Sante. 5, 6, 7, na máfia, campeão da quadrilha. Rap pelo rap, essa é nossa família. Igualmente violento, segura playboy, seu pior pesadelo. Tem que ser guerreiro pra andar igual nós. Favela é favela, playboy é playboy. Tem que ser guerreiro pra poder mandar voz. Favela é favela, playboy é playboy. Tem que ser guerreiro pra andar igual nós. Favela é favela, playboy é playboy. Tem que ser guerreiro pra poder mandar a voz. Favela é favela, playboy é playboy. Agora cala a boca, playboyzada, que a cena é nóis. Bom, tem que ouvir esse refrão e gritar com nós. 6, 7ª máfia. 6, 6, 7ª máfia. 6, 6, 7ª máfia. 6, 6, 7ª máfia. 6, 6, 7ª máfia. 6, 6, 7ª máfia. 6, 6, 7ª máfia. Com a cabeça, magrão, ex, overbeat. Mano, 7 vagabundos. Salve, faz o crime. Salve, meu parceiro, 6ª máfia. 6, 6, 7ª máfia. Nice. Máfia. 6, 6, 7ª máfia. 7ª máfia. Yo, 7ª máfia. É Derry Flow. 7ª máfia. 6, 3. União Quadrilha. 9, 5, sempre de licença. Mole, 5, 6, se apresenta. 6, sempre representa. E os boy nunca se aguenta. Criticar a mente inventa, mas não adianta. Favela tá no ar, sua inveja nunca vai nos parar. Pelo contrário, quanto mais eu vou querer vencer, ganhar. Não nasci herdeiro pra desprezar. Pelo contrário, sou guerreiro de Deus. Vim para lutar. A locomotiva está todo vapor. Manos da ativa só loucou. Sem temor, fazendo rap por amor. Demorou, se joga no vagão, irmão. A mistura insana, tremendo um quartilhão. Ninguém vai ficar parado, se que sempre volume 1. Tocando do Brasil para o mundão. Demorou, Six Tape, Six Space, é nóis! Six Space, 7ª máfia! Six Space, 7ª máfia! Six Space, 7ª máfia! Six Space, 7ª máfia! Six Space, 7ª máfia! Six Space, 7ª máfia! Six Space, 7ª máfia! Six Space, 7ª máfia! Six Space, 7ª máfia! Six Space, 7ª máfia! Six Space, 7ª máfia! Police, 7ª máfia! Six Space, 7ª máfia!